só vem porque o mundo vai mal. Muito, muito mal. Já nem sei mais onde eu estou. O clima mudou e o ser humano deteriorou. Há mundo tão desigual. De um lado a fome total, do outro esse carnaval. Branco odeia negro, negro odeia branco. Mas tem negro que odeia os próprios negros. A soma de todos os medos resulta no planeta água. Lugar onde a filha de Eva se acaba. Lugar onde o filho de Adão odeia e mata. Só que o motor do planeta está entrando em pane. Enriquece com petróleo e morre com tsunami. Os tempos são maus e pessoas são más. Crianças são cortadas ao meio com tiros de HK. Sinais que o Cristo profetizou. Chora agora quem não acreditou. Mas eu tô firme na rocha e sei pra onde vou. O mundo não muda, mas você pode mudar. Fortaleça sua luz e deixa ela brilhar. O mundo não muda, mas você pode mudar. Fortaleça sua luz e deixa ela brilhar. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Hey. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Hey. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Preciso de amor, preciso de carinho. Vou pedir pra Deus pôr alguém no meu caminho. Que me dê sem querer nada mais que o mesmo em troca. Coisa preciosa é comunhão com os irmãos. Mas não cultivo a ilusão que alguns preferem. Sei que não tô vivendo no jardim do Éden. Convivo por aqui com homens que fedem. Fantásticos e ordinários, vermes mercenários. Abutres no poder, nada mais que mafiosos. Comem nossa carne e ainda bicam nossos ossos. Pegou tudo que quis, roubou tudo que pôde. É o bicho da maçã, devora até o que já tá podre. Cigarras preguiçosas não ajudam no plantio. Gafanhoto egoísta devorou tudo que viu. Pegou tudo só pra ele, moquinho não repartiu. Território de ninguém, pátria amada, Brasil. O mundo não muda, mas você pode mudar. Fortaleça sua luz e deixe ela brilhar. O mundo não muda, mas você pode mudar. Fortaleça sua luz e deixe ela brilhar. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Hey. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Hey. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Veja só o que virou o paraíso que Deus criou. Na mão do ser humano o bagulho esfarelou. Morreu o sonho lindo da vida em harmonia. Contagem regressiva para o fim dos dias. Ricos em mansões, pobres aos milhões em periferias. Cambé na viatura te olhando com raiva. Ladrão fazendo plano pra roubar outra casa. Crente de joelho orando, pedindo a graça. Político caô vivendo de trapaça. O país do futebol sonhando com outra taça. Sintetizando tudo, forma o fim do mundo. Povo surdo não ouve a voz da razão. Povo cego não vê a própria destruição. Cala a boca, moleque, fica quieto, engole o choro. A mãe grita no sinal com filho cheio de piolho. Não vai ser com medicina a cura desse câncer, só com intervenção divina que vem de cima. O mundo roda mais uma hora, vai parar. Eu tô contando os dias pro céu abrir e Jesus Cristo voltar. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Hey. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem porque o mundo vai mal. Vai mal. Hey. Faça o bem porque o mundo vai mal. Faça o bem.